pego na curva do S. Pois um lugar no pódio é meu. Você deve fazer sua prece, mas só o vice pode ser seu. Você só quer ganhar, sapateiro traidor. Querendo me humilhar, que é melhor o seu motor. Meu carro é um fusquinha, seu importado é belo. Você até que é bom, mas eu sou um barriquelo. Senta no outro colo, se você quer mole. Que eu não tenho medo de correr, yeah, yeah. Quando eu decolo, o meu carro some. Sirvo de espelho pra você, yeah, yeah. Senta no outro colo, se você quer mole. Parceiro traidor, querendo me humilhar, que é melhor o seu motor. Meu carro é um fusquinha, seu importado é belo. Você até que é bom, mas eu sou um.